arrastando, aí não dá pra eu segurar sozinho o planeta Atlântida nas minhas cordas. Eu seguro nas costas o planeta Atlântida. Já há mais de um ano. Por favor, que mais de um ano eu seguro nas costas do planeta. Tomei todinho agora. É verdade, Alcemar? Como é que tá com o som, não, Alcemar? Tá muito bom, muito bom. Estamos finalizando. Quem segurou aí, Alcemar? Tudo bom, Alcemar? Tudo bem, tudo bem. Segurou o planeta. Desde o primeiro, quem trouxe? O que vocês estão falando aí? Tá no comercial ainda aqui? Tá no comercial tocando aí. O Almir tava arrumando umas coisas mesmo. Tá desabafando, né, Guilherme? O que houve, Almir? Não, eu que levo esse programa nas costas aí, só do plano de Atlântico. Tá abafando e cuspindo nos colegas aqui. Aliás, estávamos agora nessa. Tá no ar, Malu. Tá no ar. Ah, parada. Não tá não, Guilherme. Não tá. Tá sim, cara. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos com sandálias Boa Onda. A revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Marcos Pianjas, tudo bem, Marcos Pianjas? Vai ótimo. Seguir jogando o teu telefoninho, vai, então, vai. É isso? O jogo tá bom, tô cara. Tô mandando uma mensagem. Não, tu não tá, mandando bom, mensagem. Eu vou te falar uma coisa rapidamente, sem querer focar muito em ti no programa. Assim, ó, Pianjas. Tu passou uma hora inteirinha numa reunião agora há pouco sobre a transmissão da TV Com e da Rede Atlântida. Reunião é coisa de no planeta Atlântida, sexta e sábado que vem. A hora inteirinha jogando no teu telefone, uma falta absurda de respeito para com teus colegas. Só um pouquinho. Teve gente Barcelona que... e Manchester United não é todos os dias que tem. Não, peraí, não, cara. Só um pouquinho. E aí, durante o programa ainda, cara, tu teve fica gente que jogando. Teve menos respeito, que falou pras amigas, pras colegas irem de shortinho pro planeta Atlântida. Não, mas aí é, então, é justo. Não, mas aí, por favor. Não, tenta me jogar contra a torcida. Aí é o Potter, não, né? Não, eu só tenho uma pergunta. Não tinha dito que foi tu. Eu só tenho uma pergunta que é mais importante. E ela conhece a tua namorada. Uma pergunta que é mais importante. Eu queria a bateria do iPhone do Pianjas. É só verdade, isso que eu queria, cara. Sabe por que não? Quem impressionou? Sabe por quê? Porque não tem internet no telefone. Não tem 3G. Óbvio, não tem 3G. Não, fala não aí, telefone. Cajezinho, opa, beleza, aí, Cajezinho. Beleza, Cajezinho, eu quero focar em ti, Cajezinho. Foca em mim, que eu vou chorar. O teu comportamento na reunião da transmissão do planeta, cara, é exemplar, entendeu? Muito obrigado, muito obrigado. É exemplar. Muito obrigado. Ele fica ali com aquela cara de árvore, prestando atenção em tudo. E na hora, faz tudo certo, não reclama de nada. Só pra quem, né, cara? O KG tem 34 anos a mais que o Pianjas. E foi mais reuniões que o Pianjas. E de experiência profissional mais ainda, né? Eu sou um jovem rebelde, cara. Potter, agora eu quero falar sobre a tua performance. Foca na no Potter, foca no muito Potter. Boa, né? Questões importantes. Eu acho que fica atirando nas colegas durante a reunião. É desagradável. Não, e pior não. Tu acha que aquilo ali foi uma cantada? Tu atirou na menina. Não, minha pior amiga. Tinha outras colegas gordinhas que queriam receber a cantada e não receberam. Deu pra ver a cara dela. Sim. Beijo pra Amanda, minha colega gordinha. O Maurício Amaral, por exemplo. Maurício Amaral passou a reunião inteira atendendo o telefone. É verdade. É desagradável. É um amigo meu desesperado chamado Davi Coimbra. O que queria o Davi Coimbra? Avisar que vai chegar atrasado, por isso que não tá aqui. Um torpedo não resolve. Vou me atrasar. Ele tem que te ligar. Tu acha que o Davi sabe o que é torpedo? Torpedo pra ele é uma arma de guerra. Não, o Davi não, manda torpedo. É que o Davi é chato pra caramba. Fala aí, Alcemar! Alcemar! imita o Zacarias pro Fetter ver. Ai, Didi! Alexandre Fetter! Muito ruim! É boa a imitação. Ô, Alcemarzinho, tudo bem contigo, então? Tá muito bem. Vai estar com a gente no planeta, né, Alcemar? Vai estar lá. Na transmissão da TV Com e da Rede Atlântida a partir de sexta-feira agora, 16h30. Vai ser demais, né? Vai ser demais. Abrimos as transmissões às 16h30 de sexta-feira pela TV Com e pela Rede Atlântida simultaneamente em todo o sul do Brasil. É um grande momento da nossa vida, né? É um grande momento, é o maior momento da nossa vida do ano. Na verdade, esse é o momento onde os chefes da RBS nos vem, de verdade, nos escutam, olham. Ah, aquele ali que eu posso. Tu trabalha pro teu chefe te ver? Não, eu trabalho pro público, Maurício. Tu acha que eu vou trabalhar pro público? O público que paga o meu salário? Não, cara, o público não paga o teu salário, cara. Quem paga o teu salário é a empresa que te emprega, mas né? Mas quem te mantém na empresa pagando teu salário é o público. Não, é o chefe. Não. É o chefe. Não, é o teu talento. Chegou o terceiro. Não adianta. Maurício tá aqui, saco cheio. Maurício tá assim agora. Maurício tá bored. Ele dá quatro opiniões sobre o assunto. Depois que ele dá as quatro opiniões, ele fala assim: vai nos pais. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem que anunciar os horários dos shows. É verdade, estaremos anunciando. Mas ficam focados em vocês. Estaremos anunciando daqui a pouquinho, então, os horários, a ordem de apresentação dos shows do planeta no palco central. Oficial e no Palco Pretinho. Vamos nós aqui então com os destaques comentados do Clique RBS. Foi aprovado o reajuste nas passagens do transporte coletivo de Porto Alegre. A tarifa dos ônibus passará então de 2,45 para 2,70. Muito, né? Nas lotações, a tarifa passa de 3,65 para R$4. R$4. A conta é sempre ida e volta, que as pessoas vão trabalhar e, por incrível que pareça, elas voltam. Tem que ir e vir. Então, a lotação é R$8. É esse os centavos a mais, né? A lotação, aumenta o dobro, exato. Lotação 35 centavos e o ônibus 30 centavos. E o ônibus 25. 50 centavos a mais vezes 25, né? Mais ou menos. Por que 25? 20 dias úteis. Ah, ok. É bastante. Sábado, né? Trabalha também. Dá 10 pila a mais por mês. Presos da penitenciária de Flé, sim, cara, 10 pila a mais no mês é pra muita gente, é dinheiro. Quiser, pra ti não é, né? Mas quiser, pra muita sobe gente aqui no Morro Santa Teresa. Pra ti não é quem tu tá falando? Pro Potter. Ah, tá. Ah, tu tá que tá. Sim, meu, eu tô dizendo agora isso pra ti, porque tu que disse isso, entendeu? Eu concordo com o Potter, cara. Isso aí sempre vai aumentar, sempre vai ter protesto. E por que tu tá tão chateado também agora? Sempre vai ter protesto. Porque pegou do Manchester. Sempre vai ter protesto sobre aumento de coisas. Mas é óbvio, né, cara? Mas as coisas sempre aumentaram e sempre vão aumentar. Get over it. Aprendeu hoje essa frase. Quem quiser R$10, fez falta no meu orçamento no mês, R$10. Se é pobre nesse ponto, quer R$10? Quero, eu quero. Sobe aqui no Morro Santa Teresa. Eu já tô aqui então. E o cachê vai estar dando R$10 tá bom. Cada pessoa que pedir. Ô, meu, os presos da penitenciária de Florianópolis reclamam de condições precárias e de maus tratos. Ah, eles reclamam. Os detentos querem que a OAB. Perdão. Tá com problema, eu assumo. Eu assumo porque esses presos agora eles estão reclamando. Não, eu tive. Na hora de matar, de estuprar, não reclamaram. É estrupar. Pra família que foi estuprada, pra família que foi assassinada, não, tava tudo bom. Pra eles, não, ninguém tá preocupado. Isso aqui é um jornal sério, isso aí é jornalismo. Os detentos querem que a OAB interceda em favor deles. Achamos advogado. Eles agora dizem que a comida do local é ruim. A comida é ruim. Não. Já comeram aqui? Já comeram aqui? Aonde? Já. Aonde? Aqui não, em Puras, que tem aqui em cima ali. Ali é ruim, amigo. Não aí há água. Não há água. Não, a água é ruim, né? Pra que precisa de água? Pergunta. Pra que um presidiário precisa de água? Cara, é porque a água, por exemplo, dá a descarga na privada, né? Mas eles não têm nem descarga lá, é um buraco. E ainda colocam quem chega novo na cela pra dormir do lado desse buraco fétido. Isso é o mínimo que eles fazem, né? E ainda contam que durante a contenção da confusão desta terça, soldados da polícia teriam atirado neles com balas de borracha. Bateram em mim! Aí bateram em mim! Sim, aí, só um pouquinho. Fugiram 76, fugiram! 76 fugiram! E aí bateram em mim agora! 76 o quê? Todos eles. Fugiram! Todos esses que estão lá reclamando tiveram a chance de não falar. Não conseguiram fugir! Mas no Brasil não é bem assim. É, e tu não pode. Não é tão simples assim. Pode. É simples, cachê! Globalizar. É simples! Põe uma cadeirinha lá! Só uma coisa que eu peço: uma cadeirinha! Uma cadeirinha que liga na tomada. Aí tá reclamando. Ô, Marcelo. Tá reclamando da superlotação. Sabe o que eles podiam fazer? Eles podiam pegar esses 76 presos e revisitar. Como é que é isso? Revisionar é essa palavra, certa? É, porque tem muita gente que tá ali dentro que não era mais pra estar ali dentro. Não dá pra. É verdade. Né? Já que tá superlotado. Pra generalizar, né? Tanto que os juízes, eles estão entre eles decidindo e não prender tanto mais assim, né? Acontece que entra um cara lá que roubou uma galinha. Pra comer. Ou pra alimentar saiu a família. Saiu de lá, né? Sequestrador. Saiu de lá pós-graduado, entendeu? Sequestrador, cara? Gay, né? Mas o. Na sexta-feira passada, o Davi escreveu uma coluna na Zero Hora, não sei se vocês leram. Eu li. Sobre as más condições do presídio. Ele contou uma coisa, cara, rapidamente, assim, que aconteceu no presídio em Criciúma, quando ele morava lá. Tudo os caras começaram a descobrir que os presos estavam se interessando por livros. E aí, lá pelas tantas, começaram a retirar livros e muitos livros. Como feliz, assim, cara? Estão lendo muito. Estupradores e gente, ladrões, assassinos, tirando livros. E aí, os caras descobriram 800 páginas. Os caras descobriram que estava faltando papel higiênico no presídio. E aí, aniquilaram todos os livros, acabaram as páginas do meio. Estavam faltando as páginas do meio, dos livros maiores, principalmente, porque estava faltando papel no... Cara, o Fantástico tá apresentando, acho que já há dois ou três programas, uma seriada de sobre condições de penitenciárias e delegacias do Brasil. Tu viu, cara, o Fantástico? É um troço subhumano, cara. É subhumano. Subhumano. Não, é, tem, não tem o que dizer, os caras, cara. Eu não conseguia ver jaula, as imagens. Não, não tem como, né? Não tem como tu sair de lá. Na verdade, pra quem não entrou ainda, né? Quem não foi pro caminho do crime. Exatamente. Não quero entrar. Esse é o maior estímulo pra não entrar nisso. Não entrar. Tentar achar uma outra saída pra tocar a vida, não entrar pra isso aí, porque se cair ali dentro, cara, a vida é difícil. Um abraço pra todos que estão nos escutando aí dentro, né? Tem, tem gente nos escutando, cara. Tem, e tem, pode ter certeza que tem gente guardada lá que é de bem. Grande, cara. Que é gente de bem. É. Eu não sei, não. Lá não tem bobo, não, viu? Não sei se eu tô falando demais. Fica tranquilo aí, Marcelo. Tá falando demais. Tá falando demais. Tá falando demais hoje. Tá super lotação? Começa a fazer umas injeçãozinhas e botar umas cadeiras elétricas lá pra ver se não dá uma desovada. Tem que desovar, estuprador. Calma, Marcelo, calma. Homem é preso depois de se esconder embaixo de cama em Blumenau. Ele foi visto em uma Fiorino furtada pelo guarda de trânsito, cara. Aliás, ele foi visto em uma Fiorino furtada. Ponto. Ele foi visto pela guarda de trânsito dirigindo uma Fiorino furtada. Boa! Roubar uma Fiorino é muita mais fácil. Minutos depois foi visto entrando em uma pensão no bairro Vila Nova. Escondeu debaixo da cama. A polícia militar chegou ao local e encontrou o suspeito escondido e tremendo debaixo de uma cama. Com ele foram apreendidos diversos objetos. Muito fraudinho, cara, né? Que seriam provenientes de furto. O homem foi detido e encaminhado à polícia civil. É muita má fase. O cara tava tremendo debaixo da cama. Foi pra uma pensão. Geralmente eu fico tremendo em cima da cama. Eu queria dizer exatamente isso. O cara não tem lá o espírito do crime, entendeu? E ele tava lá, ele roubou uma Fiorino, foi se esconder debaixo da cama e estava tremendo quando a polícia chegou. Esse cara vai ser encaminhado pro presídio central e lá ele vai virar PhD no crime. Dias desses limparam o apartamento da Gonçalves Dias, o Menino Deus, aqui em Porto Alegre, e aí os vizinhos todos pensavam que era uma mudança. Bah. Encostaram com um caminhão de frete. Que isso. E aí começaram a tirar tudo, tranquilo, os caras lá com uniforme, botaram uniforme, um macacão azul, beleza, né? Carregaram tudo, cara, limparam o apartamento. Sabe o que é isso? Fica a dica aí, né, pra galera. Limparam o apartamento. Macacão azul. Bota, sabe, deixaram guarda-roupa, sabe, essas coisas, mas levaram, tipo assim, uma coisa sofá, maravilhosa. Geladeira, sabe? Fogão. O apartamento inteiro, assim, era pra casar, né? Alguém pra casar, alguma coisa assim. Que tristeza, velho. Viu só? Tá bem, eram esses os destaques comentados do Clique RBS. Agora são 6h14 e infelizmente está na hora. Dos pratos do dia! Pratos do dia, no Pretinho Básico, galera, com a grande fera, o glorioso, o impagável, o intolerável, o inoxidável, o estrogonoficamente falando sensível, Cachê, galera! Nossa senhora! A cara se cagou, galo. 8h44, Felipe Dillon passeia de lancha com a namorada. Olha, cara, teve uma pessoa que tatuou a menina um autógrafo do Felipe Dillon no braço. Tipo do Paul McCartney. Eu tatuei um Bob Dillon no braço. Eu não tenho pena da menina, eu tenho pena do pai da menina. É verdade, é verdade. 10h43, Cameron Diaz exibe barriga sarada durante mergulho em Miami. Exatamente, Cameron Diaz, ela é. Me servia de zoom. Ela é a primeira princesa do Clube do Remo, né? Ela é maravilhosa. Clube do Remo é muito bonito. Clube do Remo. Ela tem um rosto bonito, né? Ela tem um rosto bonito. Sorriso bonito, um olho bonito. É o rosto, né? Um rosto bonito. Meio-dia 16, Jesus Luz caminha pelas ruas do Leblon. Aleluia, Jesus caminhando pelas ruas. Ele chegou no mar do Leblon e abriu as águas do Leblon. É, podia caminhar pelo mar. Quem fez isso foi Moisés. Mas se Jesus quisesse, ele faria. 14 horas, Isadora Ribeiro toma sol na praia da Barra da Tijuca. Essa aqui Isadora Ribeiro, aquela, Isadora Ribeiro, mulher do, ex-mulher, né? Ex-mulher do Hans Donner. Hans Donner, claro, tá como lá, tá, com a Globeleza. Com a ex-Globeleza. No meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Lá salva de palmas pra Isadora, né? Garoto fantástico também, né? Hoje a festa. 16h05, Otto troca beijos com namorada na praia do Arpoador, no Rio. Uma morena bem bonitinha. Exatamente. O Otto não erra, né? E é cover do Peanjas. Exatamente. É verdade, é muito parecido com o Peanjas, o Otto. Mas o Peanjas tem mais talento. Se bem que o Otto, ele só tocava pandeiro numa banda. E pegou a Alessandra Negrini. Não, daqui a pouco a vida dele aconteceu. Não, ele é um cara muito legal, né? Ele é gente boa, né? Que é gente boa. O segredo pra tu pegar a mulher é ser gente boa. É verdade, Peanjas. Coisa que ninguém é aqui, tirando Potter. É, eu acho. Não, mas eu sou casado, tu também, o KG. É, meu. Porã. A gente conseguiu, né, cara? Tá, então eu não sou gente boa. Que isso, pra... cara? Gente boa, mulher pra casar? É. Ah, tá. E agora, questão de 10 minutos atrás. 10 minutinhos dez. Atrás. 10, Peter. Não dez mais minutos, do que isso. Cara. Não mais do que era 10 minutos. 18 e 7. Galera, 18 e 7. KG Lisboa novamente. Não passa folha. Para o Faustão. Como não antes de ler a notícia. Isso aí é o Nós vamos ter que nos organizar. Mas como assim, Faustão? Tá muito complicado. Mas Faustão, tu pode reclamar. Bebeu, Faustão. Tá complicado, bicho. Tu bebeu? Eu não vou negar. Faustão, tá complicado. Eu tenho uma dificuldade. Tu pode reclamar lá do teu pessoal lá, Faustão. Faz poucos dias. Eu fiz a redução. Tenho que esticar o braço. Tenho que ficar fazendo fadiga. Mas tu não vai ler aí, ó. Mas como reclama, cara? Como reclama, cara? Nana Gouveia, curta e pôr do sol na praia. É do Pepe, galera! É do Pepe, Faustão! É, Faustão! É do Pepe do Santo. Na Itália, praia do Pepe. Conhece pouco o Rio de Janeiro. Conhece pouco o Rio. Do Pepe do Santo. Ali na barraca do Pepe, ali, né? Grande Pepe. É o Pepe. Italiano que tem uma cantina ali, já tem uma. É o Giuseppe. Ai, demais, cara. Valeu. Vai daí, Potterzinho. O Davi Strobel. Cadê o Davi, cara? Tá chegando, tá numa reunião bem importante. Davi Strobel Corrêa de Biguaçu pede pra mandar um Almirzinho. Que a arbitragem do clássico vai ser boa. Isso aqui é da semana passada, deve ser o clássico. É, o clássico. Mas entre Havaí e Figueiredo. Então, né? Então esse daí é Havaiano, porque mas foi boa pros Havaianos a arbitragem. Foi? Engraçado. E um abraço, Fetter. Um abraço. Abraço! Pro irmão dele, o Jonatas Correia, e ele manda, sabe o quê? Jonatas Correia, o irmão dele. Jonatas Correia. É lá de Floripa, cara, lembra? É. Foi nos visitar. É verdade, verdade. Ele manda cantada. Digo assim. Cantada do Fetter! Apoio! Posto do Chiru! Enche o tanque e vá dar uma volta! Um universo, 8 planetas, 204 países, 809 ilhas, 7 mares, 7 bilhões de pessoas. E eu só preciso de você. Cara, é muito boa, mas Bebum não sai. É, não sai, não, né, cara? 837 mares. Bebum sai assim, ó. 7 pessoas. Universo. E eu só preciso. Pode não, falar, não. Bêbado é assim, ó. Universo gostosa. Qual a frase, Red? Pode. Red Bull pode até me dar asas, mas só um beijo seu me levaria ao céu. Você é o divórcio de um casamento, a separação de uma namorada e a loucura dos solteiros. Mas essa pega homem, Maravilhosa, bem dada. Vi na TV, Leila, que devemos... Leila, quem é Leila? Meu nome é Neila Torraca. Neila Torraca. Mudei. Torraca. Neila bebeu? Neila bebeu, Neila. Eu não vou negar. Não preciso negar. Mudei de carro. Qual carro agora? Tô com uma Mitsubishi. Mitsubishi. Uma caminhoneta Mitsubishi. Que cor? Maravilhosa. Azul. Na boca, na porta. Não, a cor palha. Nega do cabeludo. Cor negra, toda fechada na película. Maravilhoso. Vai, Betânia, nem do cabelo duro. Tudo pode acontecer lá dentro. Do cabelo duro. E o resto eu não sei cantar. Pega ela aí. Pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor? De violeta. Na boca e na bochecha. Vi na TV que devemos preservar as belezas naturais. Deixa eu cuidar um pouquinho de você. Boa, e finalmente, Nossa Senhora da Aeronáutica, proteja os aviões. Mas esse pode deixar cair em cima de mim. Aí em cima! E aí, Marcola? O chefe chega pro Vladimir. Pô, Vladimir, bêbado de novo! Vou largar. Você jurou que não ia mais beber, rapaz? Que agora era um outro homem. Eu descobri que esse outro homem Também adoro uma cachaça. 50 chegou pila. Atrasado e vai morrer com 50 pila. 50 pila. Da Bicardinha. Da Bicardinha. Da Bicardinha. Toma sendo uma vez. E olha o timing, cara. Toma chegou sendo na hora dele participar do programa. Impressionante também. É o estrelismo. Até quando ele chega, palma, né? Até quando ele chega atrasado, ele chega certo. Os bons sempre chegam por último, né? É verdade. Chegou na hora dele. Reunião pegada, hein, Davi? Jogo duro. Jogo duro, jogo duro. Mas conseguiu renovar por mais 4 anos. Jogo duro. E aí, Davi Coimbra? Qual é a boa, Davi Coimbra? A vida é a boa. Vai no planeta? Vai estar lá no planeta? Boa. Todo planeta no Rio Grande do Sul, o Davi vai. O Davi vai. Diz que vai. Não é que eu vou, não, vai. Mas o Davi vai fazer uma coisa especial nesse ano. Vai, Davi? Vou. Vou pegar as Jôs do planeta. Ele vai catar as Jôs do planeta. E hoje começa a trabalho votação da Jô da praia, não é? Semifinal. A segunda parte. A segunda parte já estão selecionadas. Só trabalho duro. Agora serão 10 Jôs, depois vão ser 3 Jôs e finalmente a grande campeã. Eu tenho uma preferida. Eu tenho também. Tá, mas não adianta abrir agora, né? Calma, vamos respeitar os passos do processo. Mas acho que o Pretinho podia defender uma Jô. Nós só vamos dizer que o Davi vai estar no planeta Atlântida, em todos os cantos do planeta, procurando as Jôs do planeta. As Jôs. Impressionante a carreira de Davi Coimbra. É verdade. Cara. Davi já dormiu em colchonete. Potter, eu me lembro de uma tirada. Qual a tua pior noite? Que foi perfeita. Que quando foi o Potter foi jurado de concurso de beleza, não lembro qual foi o concurso. Jurado de morte. Era um concurso de beleza que as meninas estavam de biquíni na frente do Potter, né? Aqueles biquínis minúsculos, uhum, e tal. E o Potter ali, a poucos centímetros delas, né? E aí o Potter disse assim, emocionado, disse assim, na minha vida tudo sempre foi muito duro. Eu sempre tive que me esforçar pra tudo. E agora tava ali aquelas mulheres se viravam pra mim. Viravam de frente. O que mudou, né? Viravam de costas. Estão ali se expondo pra mim. Vê só como a vida, né, nos dá. Dá voltas, né? É meio constrangedor ser jurado de concurso de garota verão, assim, porque é o seguinte, ela vem e sorri pra ti. Aí alguém fala, pode virar. Aí ela vira. Aí tem que analisar a bunda dela. Tu fica olhando pra bunda dela. É muito constrangedor. E os pais em volta, assim, os amigos. Aí tu olha tecnicamente. Aí fica olhando pra bunda. Aí tem o mais brilhante de tudo. Ela volta a virar de frente sorrindo pra ti. Perguntando que tal. Depois de ter ficado 24 segundos olhando pra bunda dela. E sabe? E assim, pra quem não tá acostumado, tipo eu, não tô acostumado as pessoas sorrirem pra mim. E aí eu fui jurado numa seletiva, tipo, Cacupé, assim, tipo, a pior seletiva da Santa Catarina. Me botaram lá pra ser jurado. E as meninas vinham, que era tomando muito refrigerante, cheio de buraco na bunda. Mas pra mim tava ótimo, entendeu? E aí elas paravam, me olhavam, cinco, sorriam. Nota cinco, e aí eu, na primeira sorrida, eu já olhava com a cara de cachorro, dizendo... Claro! Claro! Meu voto é teu! Aí ela virava e mostrava o bumbum. Aí eu via que a bunda não era muito boa. Aí voltava sorrindo... E eu de novo sorria. Demais. É que o cara tem que se abster do que o cara realmente é nesse momento, né? Ela não tá sorrindo pra mim porque... Não, ela quer o teu voto naquele momento. Ela só quer o meu voto. É por isso que a Rede Brasil Sul, a RBS, coloca no Garota Verão o único anjo do programa para ser jurado lá na final. Mr. P. É verdade. Que é anjo, né? Assexuado. É anjo, é verdade. Não tem nada, quero, né, mandar um grande abraço para o eterno de Enquanto Existir Garota Verão. Daqui a 70 anos, Claro Gilberto. Ah, é verdade. Claro Gilberto, este é o nome desta pessoa, é o homem, Garota Verão. É verdade. Claro Gilberto, cara, eu sou... Maravilhoso. Clarinho, é um garoto, sou teu fã, Clarinho. O Claro Gilberto, ele tem um SMS que ele recebe das operadoras de cartão de crédito dele, quando a mulher dele gasta, sim, o cartão de crédito. E aí o SMS é... E ele olha, ó, Mário aí de novo. Demais, né, cara? Ai, cara, que maravilha. Um dia a gente vai ter que escrever um livro com a história de personagens. O perfil do Claro Gilberto. Não, personagens. É, sim, mas personagens da RBS, cara. Ah, é. Né? Da RBS, esta empresa de todo o sul do Brasil, Catarina, Rio Grande do Sul. Eu quero escrever no Nelson Cerotti. Cada pedacinho de terra destes dois estados tem uma história de RBS pra contar, né, cara? É verdade. Preço, né, Almir? É verdade. Que maravilha. Ô, Davi, eu posso meter uma aqui? A propósito da tua chegada, a despeito da tua chegada. Mulheres são mais atraídas por homens que não deixam claros seus sentimentos. Testes conduzidos por pesquisadores de Harvard e Virgínia demonstraram que a dúvida aumenta o interesse das mulheres. Isso é óbvio. Portanto, esqueça as flores e os chocolates. Óbvio. O melhor é deixar um ar desinteressado. É verdade. A dúvida fará com que a mulher gaste mais tempo tentando descobrir a resposta para a pergunta: ele gosta de mim? Mas isso só funciona com um cara bonito. Não. Que um cara feio que não dá bola pra mulher, ela não fica. Potter, deixa eu falar que não, porque tu é bonito. Obrigado, Neila. Obrigado. Maravilhoso. Cara, mulher não dá bola pra isso, cara. Cara, mulher não dá bola pra beleza. É isso aí. A prova é tu, cara. Toma. Boa. Agora tu ouviu com todas as letras e pin. Tudo. Tu ouviu, agora tu ouviu. E pin. Né? Agora tu ouviu. Posso fazer uma pergunta, Maurício? Pode, cara. Tu não me acha bonito, Maurício? Não. E se achasse, não ia dizer. Mas, ô, Alcemarzinho, e aí, Alcemarzinho? Aí, pessoal, eu tenho uma Alcemar, querido. Alcemar, eu soube que tu caiu um tombo, Alcemar. Lá na obra. Eu odeio cair na caiu, obra. Caiu, né, O Alcemar bebe molhou um pouco, os pés e ralou os joelhos, né, Alcemar? Acho que é o gelinho. E a mãozinha também. E a mão também, Alcemar. Quem tava na manguaça, Alcemar? Não vou negar, não. Outra dica, aproveitando esse meio que tu leu das mulheres, não liguem o celular quando estão bêbados, pessoal, não liguem. Não mandem mensagem, não façam isso. Não façam isso, se arrepende quando curou, se arrepende, né? Ah, não precisa arrepender pela furada mesmo, né, gente? Como é que é? Como é pela furada? Porque não podemos demonstrar, né, gente? Não podemos demonstrar. Aí o cara manda uma mensagem. É, quando o cara realmente tá alcoolizado, tá num estado etílico avançado, ele faz bobagens com o celular. Mas mensagem não é o pior é ligar. Onde é que tu tá? Aí eu não tô aqui com a minha avó. Chamo! Com a minha avó. Não, e as mensagens de X e Y. CHZ. Mas vai daí, Alcemarzinho. Umas frasezinhas aí. Prazer de ficar. Vou fazer você pensar, você que tá aí no carro, você que tá na sua casa, pensar um pouco. Existem pessoas que precisam da ausência para querer a presença. Isso é William Shakespeare. Em Hamlet. Não, Romeu e Julieta. Ah, o William Shakespeare é chato. Milton Leite. Atiramos o passado ao abismo, mas não nos inclinamos para ver se está bem morto. Essa sim é do William. É do Shakespeare. Eu gosto assim, ó, escritor americano, cara, de verdade. É irlandês. Eu vou me permitir ler uma agora aqui, que me mandaram aqui hoje de tarde. Uma pessoa frase muito que te especial. Mandaram pro teu telefone? Vamos nos permitir. Mas eu não prefiro não dizer o nome para as outras moças não ficarem com ciúmes, é né? Melhor, sabe semana, como é? É melhor. Twitter, essas coisas bombando agora, é complicado, né? Tá gigante, né, Alcemar? É, muito bom. É mesmo, Alcemar? O Alcemar botou no Twitter, alguém é afim de um cineminha? Para! E aí? Teve respostas. Quantas, mais ou menos? Todas elas, não. Só 8 ou 7. Não, não, 7 respostas. 8 ou 7? Não, eu não quero. 3 ou 9. Qual foi o filme que você deixou perguntar? Eu não queria mesmo. Qual foi o filme, você mesmo? Levou qual cara lá? Hã? Eu fui, não levei. Levei, não vi minha irmã. Levei minha irmã. Levou irmã no cinema. Levei minha irmãzinha. Bom, legal. Eu levo a minha irmã família. O que que ia ler aí, Alcemar? As pessoas que mais amamos são as que mais nos decepcionam. Pois achamos que são perfeitas e esquecemos que são humanas. Muito bom, Alcemar. Eu não entendi. Mas é muito longo. Não, a mensagem é a seguinte: as pessoas que nós mais amamos são as que nos decepcionam, porque são as mais importantes pra nós, na verdade. Sim, é meio óbvio. É, pois é. Esse daí é do Milkshakespeare. Vamos fazer os classificados do Pretinho. Já? E ainda no Pretinho de hoje nós vamos liberar a ordem dos shows de sexta e sábado e seus respectivos horários nos palcos do planeta. É clá, classificados do Pretinho. Qual a coisa mais importante hoje em dia, Almir? posso dizer? Pode dizer. É escolher as mulheres mais bonitas do planeta com o Davi Coimbra. Muito bem, é o lazer, não deixa de ser lazer. É, lazer, isso. É, lazer. Por isso preciso da ajuda de vocês para vender o sítio do meu pai. É um lindo sítio em Gravataí, com 3.096 metros quadrados, tem chalé com 3 quartos, várias árvores frutíferas e poço artesiano. É em local sossegado, ideal para momentos de lazer em família ou com os amigos. Mando fotos, contatos pelo e-mail sitioemgravataí@hotmail.com. Pô, a gente podia comprar esse sítio. Oh, tem até o áudio do sítio com os passarinhos, disse, não tem? Ó, o áudio do sítio. É legal, festas, fotos de festas que já rolaram que nesse sítio pra pora@atlantida.com.br. Mais um anúncio, estou precisando vender o meu carrão, pois vou morar fora do país e não tenho por que deixar esta belezinha mofando na garagem. Então, se puderem me ajudar, tô aqui com a passagem já marcada. Aí vai, é um Gol AP 1.6, 4 portas, prata, ano 2003, com ar e direção. Interessados, por favor, entrar em contato pelo e-mail morenadogol. morenadogol@hotmail.com, que eu mando fotos do Gol. Opa. Ah, e dela manda pra fora @ Tu não vai vender a mala do Potter? Não, eu consegui convencer o Potter a não vender a mala dele. A mala do Potter a gente dá pra quem quiser. Estamos dando a mala do Potter. Bom, eram esses os dois anúncios deste momento, Amir. Tem alguma coisa aí? Vamos lançar mais um bonequinho do Pretinho? Vamos! Já lançamos um bonequinho do Galchão? Boa! Cabeçava o botãozinho. Tá aqui ele, ó. Aperta o botãozinho aí. Tá aí, maravilha. Botãozinho na bundinha. Teve o botãozinho do bonequinho do Alexandre Fetter também. O Magnânimo. E hoje o bonequinho do Davi de Coimbra. O boneco do Davi é uma evolução do sistema de áudio. Tem um áudio mais suave, mais aveludado. Tem um sistema de acionamento parecido com o do boneco do Fetter, só que é um botãozinho no lugar da cordinha. O do Fetter, não sei se vocês lembram, era uma barbanta até grande, assim, uma corda grande, isso, na parte da frente. Tinha que puxar pra ele falar um negócio. Até quase o chão. O que que ele falava mesmo? O que ele falava? Falava... Rodaica, cadê meus cremes? Ah. É. E o bonequinho do Davi, o que que ele fala? O bonequinho do Davi fala... Loira, cabelos longos, pernas sonoras, cintura fina. Fala também a segunda frase. Segunda frase ali. Aperta o botão. No modo 2, olha aí. Eu estou plugado, porra. Eu estou plugado, porra. É o Davi na praia. E o porra lá. É P-O-H-A, né? Porra. Exatamente. E a terceira frase é: ô Ronaldinho Gaúcho já é do Grêmio. Meu, é. O estagiário comprou um boneco do Fetter por causa da cordinha. Ele é homoafetivo do estarado. .com.www@minha.rbs. Um grande abraço de um fã de carteirinha do programa Douglas Rafael. 26 minutos para 7. É bom esse programa, cara. Já? Daqui a pouquinho a gente volta depois do show do intervalo para liberar os horários dos shows do Palco Central e também do Palco Pretinho Convida no Planeta Atlântida 2011. Agora, sexta e sábado, valeu! Saúde não é questão de homossexualismo, cara. Correr até é heterossexual. Até é heterossexual. Tá, e aí, que máquina, agora, que não é? Marcar encontrinho pra comprar proteína é coisa de viado. Ninguém tá marcando encontro, otário. Tu marcou encontro, sim. Tu marcou encontro, sim. Eu vou trazer pra ele. É um encontro. Vocês vão ter um encontro pra entregar proteína. Tenta falar proteína que nem um homem. Proteína. Não conseguiu. Como não, cara? Fala tu. Proteína. Olha eu. Proteína. Ah. Não consigo. Proteína. Proteína. Proteína. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 18 minutos pra 7. Sandálias Boa Onda, revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera, a moda está nas ruas. Vamos trabalhar, doutor Alceu. É tapamento. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pepper, o Pelotas já tem técnico, doutor Pepper. Quem é? É o Armando Tetetaba. Quem? Armando Tetetaba. Quem? Não, repete, por favor. Armando Tetetaba. Cessardi. Tá, muito obrigado. Eu Leandro. Treinou o Esporte Clube Uber. Leandro Machado. E tá comendo, meu. Leandro Proteína. Olhando o Grêmio. Tá quase no Baco. O Alexandre também tá indo. Exatamente. Flamengo, que é o Alexandre também, né? E o Ronaldo vai voltar a treinar, doutor Petro, o gordo. O gordo? É verdade, doutor. Vai voltar pro Corinthians, não vai abandonar a carreira ainda. Boa, não tem que abandonar mesmo. O Fábio Assunção também não vai abandonar a carreira. Fábio Assunção. Cara. Exatamente. É mesmo? O Fabinho do Brusque tá fora do jogo contra o Metropolitano. De salto importante. Puta que pariu. O Fábio renovou com o Cruzeiro por 5 anos. Goleiro, bom goleiro, Fábio. Bom goleiro. É, bom goleiro. É, exatamente, o Avaí vai estrear o Leonardo e o Estrada. Quem? O Avaí. Quem? O Leonardo e o Estrada. Não é o Leonardo Estrada. E o Acleison. E o Astrada. O Acleison foi assaltado no centro de Floripa. Pô, que coisa. Volante do Avaí. Levaram o carro dele, tava deixando os filhos no colégio. Puta que pariu. Foi o cara do Corinthians lá, né? Morreu o guri, né? No América Mineiro. Tava William. No América Mineiro. Pô, William. Que coisa, né? Um assalto também. Ele tentou reagir, foi... Não, ele se assustou. Não, uma briga na saída de uma boate. Não. É, eu acho que não. Só que não é assalto, pô. Assalto. Mas a notícia eu vou, uma briga. Assalto. Eu vi que ele tava saindo de uma festa, mas pode ter sido um assalto na saída de uma festa. Né? Mas foi saindo de uma festa, isso eu tenho certeza, uma boate. Também. Tá. Era, era isso, doutor Perto. Era isso, doutor Alcio. Tá bom, Davi? Antes de passar aqui para as atrações e seus respectivos horários do planeta Atlântida, pô, mete uma aí para nós, Davi. Vai lá. Umazinha. Olá, amigos. Preciso de ajuda do Potter e do Porã. Porã não tá aqui, não. Então vai, eu vou ajudar, então. Então tu ajuda. Eu prometo ajudar. Cadê a Bíblia? É o Lucas Correia de C. Gomes. Lucas. O nome dele. Lucas, tá? Lucas. O que eu faço, Potter? Gosto de uma mulher, tenho 27 anos, sou de Porto Alegre, ela tem 25 anos, é de Parobé e se chama Débora. Ela diz que gosta de mim e fica com saudades de mim. No entanto, quer voltar para o ex dela. Eita! E diz que está confusa. Eita. O que eu faço, Potter? Pelego, ela é pelego, muito pelego legal, Potter, assim. Gosto dela e acho que ela gosta de mim. Posso pode falar? Pode começar, pode começar. Começa gaguejando. Ela não gosta de ti. Esse é o show de abertura, tá? Ela, do Pianjas. Depois ela diz que tá confusa pra ti, ela diz que sente saudade, mas ela realmente gosta do ex-namorado dela. E na primeira oportunidade de te dar um pé na bunda, ela vai te dar. Vai te trair com o namorado. Com o ex-namorado. Show principal agora. Se é que já não tá. Ela não gosta de ti. Ela diz que gosta de ti, mas ela, na verdade, não gosta de ti, porque ela gosta do outro cara e daqui a pouquinho ela vai te dar um pé na bunda e tu vai se ferrar. Ou pior ainda. Muito bom. Ou pior ainda, ela pode te trair com ele na mulher maneiro. Ô, meu, engole esse troço, cara. Desculpa, eu tô falando de boca cheia. Não pode, cara. Tu ensinou a gente isso. É verdade. Eu lembro de uma vez falar assim, rádio não se come, Potter. Mesmo assim. E tu, tantas vezes tu negou esse. E ele mastigando um pedaço de rádio disse, come firme. Mesmo assim eu ficaria com ela, se fosse o ou ele abstém o coração e deixa só a carne, e mantém a carne. Com a carne. Eu tô falando da carne, Aí ele vai pra Parobé pra desfrutar dessa carne. Ou se tem o coração, aí ele tá ferrado. Se o cara chegou ao ponto de mandar um e-mailzinho pro Pretinho, pro programinha de radinho, ele tá porque tá apaixonado, cara. Cara, é larga verdade. Essa mina aí, cara. É, tem mais mulher em Parobé, melhor. E outra Parobé, Porto Alegre. Parobé é pé da serra. É ruim de mulher. É ali Vale dos Sinos e tal. Tudo. Parobé é terra de mulher bonita. Sim, mas, mas ele pode pegar uma mulher em São Leopoldo. Porto Alegre. Também é terra de mulher bonita. Tem Hamburgo, tem Hamburgo, mas tem. Cita três terras de mulher feia, vamos ver. É, eu já ia falar isso. Cara. Rondônia. Eu já ia falar isso. E Porto, no Rio Grande do Sul? Cidades do Rio Grande do Sul. Não. Fora daqui? Fora daqui? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mulher feia. Fora daqui ou aqui? Não. Aqui nos ouça. Não tem mulher feia no sul do Brasil, velho. Não, só um pouquinho. Tem mulher na feia. Na fronteira com a Argentina tem. Tem. Não, tem mulher, mas as mulheres. Da onde eu saí lá tem mulher feia. É Alegrete tem mulher feia. São Borja, ela tem um monte de mulher feia. Que é lugar onde tem mulher feia, rapaz? Salvador, na Bahia, é muita mulher. Fortaleza. Feia. Nunca fui. Fortaleza. Que isso, tá louco? Isso é preconceito de vocês com os nordestinos. Não, não, é um povo trabalhador. É um povo preconceito com os nordestinos. Isso é São Paulo. Não, não, não. É um povo trabalhador. Porque sempre que o cara vai partir, é trabalhador, mas é feio, cara. Sempre que um cara faz jacó de algum estado do Nordeste, vem alguém reclamando. É um povo trabalhador, o povo do Nordeste. Porém, feio, né? Os padrões de beleza são padrões de beleza europeus, né, cara? E aí o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois estados do Brasil que mais tem. Mais europeus, é europeus, né? E no Nordeste o padrão de beleza é o inferno. Então tem esse. E na boa, entre o inferno e o céu, pra onde vocês querem? Pra onde vocês querem? Pro céu, né? Depende das regras. Pro céu. Depende das regras. O céu pode ser, fazer nada. O céu pode ser aquele lugar lá, 15 graus sempre. Já começa por aí. Não, muito frio. 15 graus. 15 graus. Sempre 15 graus no céu. O inferno é ilusão. Aí tu vê aqueles anjos tocando aquela harpa. Os anjos são aí é só leite, leite, leite, leite. Oh, e aí tu vai lá pro céu. Espera aí. Eu quero no leite. Né? E o uísque, tá, cara? E mas no inferno tem aquela leite loucura. Mas no inferno tem um monte de advogado, cara. Ah, bom, isso é verdade. Mas os advogados ali não estão advogando. Meu amigo tem um advogado. Mas tem um monte de advogadas no inferno também. Também, tá aí. Ah, é verdade. Mulheres. Mulheres más. E aí, Alcemar, qual é a melhor estrutura pra morar? No céu ou no inferno? Eu acho que é no inferno. É? É, eu acho que eu prefiro inferno. A construção é mais rígida? É, mais rígida, né? Fica melhor, né? Mas qual é o material lá? É. Acho que é calcário 17, por causa do calor. Calcário 17. Nem deve existir isso. Calcário 17. Você pensou, cara, só aquelas músicas que canto gregoriano? Pra onde Mamonas foi? Pro céu ou pro inferno? 11 minutos pra 7. Vamos liberar aqui as atrações aqui do palco central e seus respectivos horários para o Planeta Atlântida do Rio Grande do Sul. Tudo começa sexta-feira, 5 minutos para 5 da tarde. Sirvam nossas façanhas! Deus o livre. Neto Fagundes faz a cerimônia de abertura do Planeta Atlântida, como todos os anos, há 4 anos já. Unplugged. Não é novo show, cara. É aquilo ali mesmo. Ele vai lá e vai cantar o hino do Rio Grande do Sul. Acústico ao vivo. Neto Fagundes. Depois, às 5 da tarde, tem Restart. 6h10 tem reação. Isso é sexta-feira. 6h10 tem reação em cadeia. 7h30 da noite tem Armandinho. 9 da noite tem Nando Reis. 10h30 da noite tem Capital Inicial. E já tô sabendo que o Capital Inicial convidou o Teddy Correia do Nenhum de Nós. Demais, cara! Pra fazer uma participação especial cantando uma música do Soda Stereo. Que horas? Música Capital, ligeira, Capital, óbvio, Capital, né? Inicial, de música ligeira, de claro. Música Capital ligeira. Inicial, 10h30 da noite. 10h30. Depois, à meia-noite, tem Jorge Mateus, 1h20, Exalta Samba. 10 para as 3 da madrugada, Florida. Às 4h10 da manhã, tem o Overcast Live, certo? Legal. Boa, hein, meu? Só é sexta-feira, vamos pro sábado? Não, vamos. Sábado. Palco Pretinho Palco sexta. Pretinho. Palco Pretinho sexta, tá bem, muito bem, Maurício Amaral. Vamos ao Palco Pretinho sexta-feira. Começa às 9h30 da noite com a moçada da Topa. Aí, moçada! 9h30? Com a moçada da Topas às 9h30 da noite. Moçada. Às 11 horas tem Santo Grau. À meia-noite e meia, Tequila Baby. Às 2 da manhã, Bideu Balde. E às 13h30 da manhã tem Comunidade Ninjitsu de volta ao planeta, cara. Tô pra te dizer que esse é o show que eu mais quero ver no planeta, com todo respeito aos outros. Mas o show da comunidade é o que eu tô muito afim de ver. Eu do Jorge Matheus. E agora a matemática pro cara conseguir fazer um quebra-cabeça, ver um pouquinho de um show. Por exemplo, o Florida vai estar tocando junto com a comunidade. Isso que acontece nos grandes festivais do mundo. Nos grandes festivais do mundo, a rapaziada fica organizando. Não, primeiro eu vou pra lá, eu vou pra cá. Vai ser legal, por exemplo, ali, Florida com Bideu Balde, né? Dois shows que estão na comunidade. E agora, como é que vai ser? Vai ser incrível, né? Mas daí a gente se vira, né, mano? Claro. A gente se vira. Sorte mesmo, vai ter quem vai estar vendo pela TV Com e ouvindo pela Atlântida, que vai ver tudo daí. Vai ter o áudio, vai ver tudo, exatamente, vai ter a geral de tudo. Vamos pro sábado aqui, palco central, 5h30 da tarde, Chimarruts. Fresno às 7h10, NX0 às 8h10. Paralamas do Sucesso com participação do Barão Vermelho Frejá às 9h10 da noite. 11h10 de sábado tem Charlie Brown Jr. Charlie! Bro. 20 pra 1 da madrugada tem o Ivetão, Ivete Sangalo. Comigo é na base do beijo. 2:20 da manhã tem Luan Santana. Que horas? 2:20 da manhã, Maurício Amaral, tem Luan Santana. Tô liberadaço pra ver. E o Paranormal Attack, às 3:50. Popular, 10 para as 4 da madrugada. O sábado começa mais tarde, que é sexta-feira, né? 5:30 da tarde, exatamente. É meia hora depois. 4:55 da tarde. Vamos aqui agora no sábado, Palco Pretinho convida. Abre às 8 da noite com o querido Paulinho Neves. Às 9:30 da noite tem a Vera Louca. 11 da noite no sábado, no Palco Pretinho convida, tem Klaus e Vanessa. Depois de Klaus e Vanessa, meia-noite e meia, tem Do You Like. 2 da manhã, Acústicos e Valvulados. E às 13:30 da manhã, encerrando o Palco Pretinho convida, tem Cachorro Grande. Que beleza! Que beleza! No texto de hoje da Zero Hora, aquele do Planeta, assim, inesquecível, aquela situação toda, todo mundo tá escrevendo. Tem um menino da NX Zero que escreve a primeira vez que eles tocaram o Planeta, que foi no palco esse aí, na floresta de Sherwood. Isso. Que ele disse que foi o mais emocionante. Palco Voador, né? Que naquela época o nome era isso aí. O texto dele é tri emocionado, assim, ele realmente. Porque aí a rapaziada já gostava de NX Zero e se deslocou pra ver, que acabou acontecendo todo o tempo. Acho que a Fresno fez isso também. Também fez. E a San Cadeia fez isso também. Tocou primeiro no pequeno, depois no central. Eu me lembro de ver em 2002 o show da Reação no palco Voador. Paralelo, o palco Voador ali, uma galera ali. É o Caco, tá? Baixista da NX Zero que escreve hoje. Dava pra sentir a energia. Tchê! Fazendo o título da do meu texto também. Cara, e tem o Evolution. Olha a minha roupa. Não, área de coisa eu não vou. Não, vai sim. Não vou. Vai, a gente não já combinou. Ah, o que tu vai falar depois que tu sair do Evolution lá? Nós vamos te entupir de comida. Potter. Nós vamos te entupir de comida e bebida. Não, mas peraí, então tem que ser uma semana. Tem que ser um gordinho estilo Arethusa. Eu vou pra fumar. Eu sou namorado. Do lado. Eu encho a cara e come, vó. Tá bem, então combinado. Vai uma semana. Olha a minha roupa! E o Potter vai gravando. Eu levo o Potter. Queridos, então eram estas as atrações dos palcos Pretinho Convida e do palco central do Planeta Atlântida. Para a edição Rio Grande do Sul 2011. Cara, uma importante informação. Talvez amanhã, não sei se eu poderia dizer isso, mas vou dizer. Talvez amanhã já não tenha mais ingresso pro camarote. Sério? É. Talvez amanhã, que é antivéspera da véspera, já não tenha. Amanhã de manhã já não tenha mais ingresso pro camarote. Pros dois dias, meu. Pros dois dias. Eu gostei muito do texto do Pianjas na Zero Hora sobre o Planeta Atlântida. Que ele falou exatamente sobre o camarote, que disse que o que ele gosta mesmo é andar com aquela pulseirinha. Que loucura. Pode passar, pô. Obrigado. Pode passar. Texto. Quais são as três melhores coisas de ouvir na vida? Pode passar, eu te amo e é benigno. É bom, né? Olha só, menor de 14 anos, nem a pau. Nem com a Ivete Sangalo. Nem a pau, não entra. Não entra. Eu tenho 13 anos. Marcos, presta atenção. Não tem 14 anos, não tá apto ainda aí no planeta. Mas se eu faço dia 13 de fevereiro, minha irmã faz dia 13 de fevereiro. Aí ela só pode ir no planeta do ano de 2012. Não tem jeito. Aí tu tem 14 anos, tu vai todo felizinho, sem documento lá, eu guardo, olha pra ti, tu não tem 14 anos. Aí tu tem que mostrar o documento. Se não tiver documento, não entra. Não entra. Então leva o documento. Você faz aniversário dia 12. Dia 12? Pode ir. Dia 12? Dia 12 pode, né? Dia 12 é sábado? Sábado. Aí no de sábado pode ir. Sexta já depois da meia-noite, né? Na verdade. Sexta, meia-noite. Não, dá pra ir na sexta-feira depois da meia-noite. Mas aí já vai gerar uma discussão. Não, melhor vai no sábado, daí. Vai só no sábado. Tá bom. Tá esclarecido. É isso, queridos. Muito obrigado. Vamos largar aqui pra Betânia agora o nosso Pretinho Básico pra encaminhar pra Voz do Brasil. Mas antes eu queria deixar uma frase. Edificante. Quando leres uma biografia, não te esqueças de que a verdade nunca é publicável. Aliás, estou lendo uma biografia do Hitler, do Ian Kershaw, que é um professor britânico, que escreveu a melhor e maior biografia do Hitler já escrita até hoje. É espetacular. Como é que chama o nome? Hitler. Ele morre no final, né? Tá, mas ele era amigo do Hitler? A biografia... É um cara, ele nasceu em 1943. É um professor de termo, mas é com fontes... Já tava no meio da guerra. Ele nasceu no meio da guerra. Tinha dois aninhos de fontes primárias, A biografia, ela tem... Mas tu tá se interessando por essa coisa? São 2.500... 1.500 páginas. Nossa! O Hitler era chato pra caramba. Eu acho que é demais, né, cara? Segunda Guerra é demais. É demais mesmo, cara. Segunda Guerra. Qual é a pergunta que tu fez, Almir? Vai raspar tua cabeça agora, virou. Tá lendo a biografia do Hitler? Vai raspar tua cabeça. Leu a biografia. Raspa a cabeça. A versão condensada, Almir, tem 1.100 páginas. 1.100 páginas, tu tá lendo essa versão. Não, não. É de bolso, LPM. Quem é que condensa? É o próprio autor. Ele tirou sobretudo as indicações de fontes e tal. Né? Aham. Dá uma limpada. Poxa, dá uma limpada. Né? Dá uma limpada boa. Maurício. Mas qual é a grande biografia? Dá uma dica, porque a biografia do Hitler é meio pesada. Dá uma dica de livro aí pro cara. Por que é meio pesado? É boa biografia, bom texto. Pesa, esse, eu tô, tá super elogiada. A vida do Kate Richards. Ah, Richards. E a biografia do John Lennon, né, também, essa que saiu de... A do Agas é demais. A do Agas é demais. Eu li as 13 e achei chato pra caralho. Eu não gostei. Entrevista coletiva. Vamos ver, Betânia. Ai, alô? Agora sim, Davi, quando tá do meu lado, tudo muda, tudo gira, tudo para ao mesmo tempo, é uma loucura. Hoje, caipirinha de saquê de novo. Vamos lá. Mas é uma alcoólatra essa Betânia. Ovinho de codorne. Vamos. Né? Codorne. É codorna. É codorna? É que na Bahia é codorne. Ovinho de codorne, na praia do Pepe. Codorne. Né? Pepe. Hoje, mais uma atração, planeta Rio Grande do Sul. Segunda noite. Não me lembro do horário, que memória é fraca. Esse é meu professor de filosofia que eu tinha, cara. Era gay assim? Hã? Professora. Eu sou Betânia, por favor. Não me chame de gay. Não me toque em mim. Paralamas do sucesso, Lourinha Bombril. Para e repara. Olha como ela samba. Olha como ela brilha. Olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul. Uma crioula de olho azul? Eu já peguei uma vez. Essa loirinha tem o cabelo bombril. Aquela índia tem sotaque do sul. Beijo pra índia. Essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão. Alemão Fetter, maravilhoso, né? Obrigado, Betânia, obrigado. Olha aí, olha. Segue. Aí. A princesinha são seus olhos, tá falando no pé, no pé. A italiana cozinhando feijão. E a americana? E a americana se encantou. Com Pelé. Com Pelé. Com Pelé. Pelé. Obrigado. Hagenda. Era isso. Acabou, Betânia. Voltamos amanhã, 1 da tarde, com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Sandálias Boa Onda, Big é preço baixo todo dia. Da Milera, a moda está nas ruas. Sandálias Boa Onda, revolução do conforto. Até amanhã, tchau, boa noite.